este lugar. Vida diz onde está, eu preciso encontrar meu sonho, quero realizar. Vida faz um favor, vá buscar meu amor, meu sonho, quero realizar. Vida vá buscar. Vida faz um favor, vá buscar.